relâmpagos de dor. A chuva forte são as lágrimas de um povo sofredor. Em meio à guerra civil nunca perde esperança. Acredita na justiça, tem fé na abundância e nem imagina que pra nós isso não existe. Deus é a justiça, a bonança que é o crime. Mesmo que seja apenas uma madrugada, hoje aqui entra só os meus. Vagabundo, fecha a casa. Põe, bota na mesa só do bom e do melhor. As piranhas chupam o cheiro numa narigada só. No outro dia segue assim no mesmo jogo. Rancor e agonia, a alegria durou pouco. A vila não mudou nada, a favela tá na mesma. É um por um os excluídos assinando a sua sentença. Tipo, lista de Schindler reprisando de novo. Aciona a câmara de gás, vejo o holocausto do meu povo. Que manipulado, privado de informação, entrega as armas aos bandidos, joga carne pros leão. Sem saber que depois disso o diabo volta dragado. De armamento reforçado vai cobrar os atrasalados. 3 vezes mais uma quadrada atravessada na cinta. Que um brigadiano malvado no outro lado da linha. A vila, aqui uma firma 1000% em ação. No jogo da televisão, os ladrão aqui não cai, cuzão. Dispensa tu, político, a segurança do estado. O aparato policial e seu carro blindado. E desce aqui de peito aberto na vila pra prometer. Cesta básica, postinho e praça. Que tu vai ver, nem vai ser nós. Vai ser os moleque que vão te abrir com a bicuda. Que nem brinquedo assassino, a lei é tênue e crua. Sim, Altamira, Valentina, mutilou crianças. Os inocentes, barriga de verme, agora querem vingança. O estatuto da criança e do adolescente é mãe com filho no colo com 39 de febre que treme. Então mudou esse parágrafo, agora eu tô lendo. Pra hospital lotado sem maca, remédio e atendimento. Só desespero e agonia, pessoas morrem, famílias em prantos. Seu Forrest Gump parte 2 do colarinho branco. Já acabou a eleição, né? Não precisa de voto, só de seu notebook e o ar fresco. No escritório já lavou suas mãos com álcool, não aperta mais mão de pobre. O churrasco agora é exclusivo pra classe nobre. Em uma cobertura com suíte e piscina, só entra executivo e puta que faz medicina. Que paga a faculdade abrindo as pernas na cama. Socialite do caralho, quem tu pensa que engana? Se hoje eu tenho um sonho é bater de frente contigo no corredor da faculdade. Ver meu povo levando os livros, com certeza o mundo gira, um giro ao menos cada dia. Passo a passo, pouco a pouco se cumpre a profecia. Ei boy, a selva não é de brinquedo. Ferida assassina não sai da minha mente. Ei boy, a selva não é de brinquedo. O teste é forte, o sangue só escorre ferro. Nossos pastores em tempos pregam a volta de Cristo. Eu acredito em Deus, o resto pra mim é lixo. Que o sistema plantou, só se voltou contra ele. Tipo colheita maldita, playboy que rouba BM. Mata o pai e a mãe, a sangue frio na mansão. 3 dias depois o carro encontrado na mão do patrão. Pra filha rica a herança é o que mais vale na vida. Pega o parceiro, é 1, 2, 3, tarefa cumprida. É choque em rede nacional, comoção, tragédia. Ibope mídia, mais um caso por linha direta. Os ambiados e bate palmo, rádio pinga sangue. O Diário Gaúcho põe na capa, é o fim do mundo bem grande. É engraçado, eu já vi coisas bem pior no Brasil. Só que quando atinge os ricos, eles acendem o pavio. O poder latifundiário reúne milícia armada. No Pará arregaçaram, assassinaram a missionária. Guerra do garimpo, massacra, matam por dia. Que se foda, que se cure, cada um com as suas feridas. Só que o terror invadiu, pulou nível social. O filho do boy empedrado é o semblante do mal. A maquiagem da burguesa agora tá borrada. Pois sua filha foi morta, encontrada no porta-mala. Isso demonstra a influência da televisão, pregando luxo, ostentação, alienação. O bumerangue voltou, decapitando o burguês na mansão. O PCC apavora, o crime se expande. O governador autoriza e inicia o banho de sangue. Tocou fogo, matou o índio e passou longe da colônia penal. O Maurício em filha da puta já é funcionário federal. Casalzinho quebra os pratos e usa a mídia pra brigar. E nós dentro de casa ainda temos que escutar essa porra de babo baby, essa merda de AP. Quer saber, vão se fuder, não mandei sem se comer. De artista e jogador se espero que apenas isso. O dinheiro vale muito, faz os feios virar lindo. Eu e a minha vila, o que temos a ver com isso? Só buscamos uma chance pra mudar nosso destino. E se passar, nós aguenta ela, nem que seja a paulada, pra não viver na lama e dar exemplo à molecada. Lembro que escutei de um irmão que falou, de um tal príncipe guerreiro que defende o gol. Que guerreiro, que defesa, que exemplo sensacional. Arrancou lágrimas do pai em todos os telejornal. Oportunidade uns nem outros querem ter. São 1000 lições de vida que não posso esquecer. Leste, oeste, norte e sul, punho erguido, tamo junto. O tempo ruim, a tempestade, é o povo pobre de luto. Que passa dificuldade, mas não foge das batalhas. Todos guerreiros do rap é nós. Chuva ou lágrimas.